anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro e último bloco para responder as perguntas dos fãs e dar o nosso palpite aí para o final de semana em Phoenix. Dá um pouquinho aí, dá uma pincelada aí, um pouquinho de uma viajada, que eu levantar alguns fatos aí do passado e ver aí quem realmente deva ter chance de vencer a corrida aí. Eu mais ou menos já tenho quem deva dominar essa corrida aí, que os números são impressionantes dele. É praticamente impossível quando ele não ganha, quando ele não vence. Mas tudo pode acontecer. Daqui a pouco eu falo aí desse vencedor aí. Perguntas. A pergunta aí, temos as perguntas, duas perguntas no Loucos por NASCAR. Né? O Gustavo Miller pergunta assim, Blaney ou Elliott? Elliott tem mais carro, mas Blaney está mais consistente. Algum deles deve ir para o Chase? Eu acho que o Elliott vai, vence e Blaney entra por pontos. Bom, Gustavo Miller, é o seguinte, os dois andam muito forte, como já mencionei no blog da Sprint Cup, eles estão andando super bem. O Austin Dillon também está na mesma balada, andando super bem. É, eu vou acrescentar nessa pergunta sua aí, o Austin Dillon, dos três, para mim nenhum vence ainda. Claro que o Blaney é o que tem mais chance de vencer pelo carro que tem, pela equipe que ele está, uma equipe que é mais estruturada, tudo, não posso dizer mais fácil, mas tudo pronto aí para ele vencer aí, porque a estrutura de uma equipe grande ele tem, ele tá num time grande, um time vencedor, ele assumiu uma posição de um ex-campeão aí, que é de um carro vencedor, então assim, tudo tá preparado para o Chase Elliott vencer mais rápido, mas claro que Austin Dillon e o Ryan Blaney podem nos surpreender a qualquer momento aí e vencer uma corrida. O Ryan Blaney, como eu falei, o nome dele é Ryan Consistent Blaine, que ele é muito consistente, o Ryan Blaney aí, sempre andando muito bem. Então eu vejo que dos três aí, claro que o Chase Elliott é o que tem carro para vencer, mas tudo pode acontecer numa corrida qualquer aí, e ambos ser campeão, ser vencer uma corrida, né, e levar aí o carro deles para o Chase. Por pontos, acredito que talvez um deles vá sim por pontos, né, pro Chase aí. Talvez um deles vá, ou até os três vão para o Chase por pontos. Mas eu penso que pelo menos um deles por pontos deva aparecer no Chase, sim. Muito cedo para falar, mas depois da 14ª corrida, 15ª corrida, a gente consegue ter uma noção aí. Bom, boa pergunta, viu, Gustavo Miller? É, volte sempre para não deixar sua pergunta aí. É, o Paulo Fernando Prado, o Paulo que gravou com a gente ano passado algumas edições, aí, duas edições, se não me falha a memória, né, ele faz a seguinte pergunta: uma vez que o Stuart, que é Stuart Haas, já consolidou seu acordo com a Ford, poderá sofrer represálias da Hendrick e da Chevy? O Paulo, eu acredito que não, tanto é porque é um time de ponta, né, é um time de ponta, então o investimento é alto, o retorno precisa ser alto também para compensar, deixar o carro na pista. Então eu acho que não é esse o caminho, não é essa aí a forma aí de se trabalhar, até mesmo como eu já falei, por questões de dinheiro, né? É um investimento muito alto, então eles vão sim realmente investir alto também, porque são quatro carros, e quatro carros que tem sempre uma vitrine muito boa. Temos em um dos carros, temos o Kevin Harvick, que é campeão, Danica Patrick com todo o seu patrocínio e marcha nas costas aí. O Tony Stewart, ele está por enquanto de molho, mas tem o Brian Vickers também, que é um bom piloto e acaba sendo visado aí pela mídia norte-americana. E temos também um outro piloto também que é muito bom, que é o Ryan Newman. São pilotos aí bons aí que estão nesse time aí, com certeza. O Ryan Newman, tá, pessoal, que é o vice-campeão de 2014, né? Então vamos aguardar aí, vamos esperar aí o que pode acontecer no ano aí deles aí, mas eu creio que represália não, né? Isso não deve acontecer não, até porque não tem tanto motivo para isso acontecer. Então vamos lá, pessoal. Obrigado, viu, Fernando, pela sua pergunta aí. E agora eu vou aqui passar para o Entrelist, começando aqui pela Xfinity Series, né? Para falar da corrida da Xfinity Series que acontece lá no em Phoenix sábado à tarde. Temos aí até o momento 42 carros inscritos para a corrida. Deixa eu só ver aqui, o Kyle Busch vai estar no 18, no 22 vem o Brad Keselowski e no número 2 vai estar o Austin Dillon. Esses são aí os pilotos apelões que vão estar na pista aí. Deixa eu ver, o 88 vai estar o Chase Elliott. Chase Elliott vai estar no carro aí. E o 42 vai estar o Justin Marks. O Kyle Larson fica de fora por enquanto. Então vamos lá. Os últimos resultados aqui, pessoal, nessa pista aí de Phoenix, né, da X-Men Series aí. Vitória, claro, dele, Kyle Busch, venceu ano passado a segunda corrida do ano. Quem venceu a primeira, que é essa corrida agora, foi o Dio Logano. O Keselowski venceu em 2014, a segunda, e o Kyle Busch aí, uma sequência de 3 vitórias seguidas. Depois o Dio Logano em 2012 aí, fechando as vitórias aí, Toyota e Ford. A Chevrolet chupa o dedo, pessoal, desde 2012, né, que foi quando o Sadler venceu essa corrida, a última vez que a Chevrolet venceu em Phoenix, na Xfinity Series. Na hora que eu for falar da Sprint Cup, vocês vão cair da perna aí. Certo, pessoal. Vencedor, quem vence a corrida aí pra mim, claro, é o Kyle Busch. Esse cara não costumo apostar nele, porque eu sei que ele vai vencer. Mas o Kyle Busch aí, com certeza, é um grande nome para a aposta. Fala de um contender, eu vou votar aí, vou colocar minhas fichas aí no Eric Jones, que eu creio que ele vai fazer também uma boa corrida, se não tiver azar. Certo, pessoal. Falar então aqui da Sprint Cup, né? Já falei da Xfinity Series, falar da Sprint Cup da Goodson 500. O último vencedor aí foi o Dan Hagino e o Kevin Harvick, que pasme, pessoal. Kevin Harvick venceu as últimas 4 das 5 corridas disputadas em Phoenix. Ou seja, um número impressionante aí do Kevin Harvick. Sempre andando muito bem nessa pista aí, andando demais e sobrando demais. O ano passado, nessa mesma corrida do ano, na primeira corrida do ano, ele fez a pole na sexta-feira e andou também no sábado aí. Foi o vencedor do Happy Hour aí, e depois venceu a corrida aí de forma fácil, largando da pole, né? Então, parabéns aí ao Kevin Harvick pelos seus bons resultados em Phoenix, e com certeza ele é um grande nome para apostas aí para 2016. Eu vou postando o Kyle Busch. Para mim, o Kyle Busch vem vencer as duas corridas, então eu aposto no Kyle Busch aí. Para falar só um pouquinho dos números da corrida aqui, tá, pessoal? Até agora tivemos 39 corridas em Phoenix, né? A primeira corrida foi em 88, com vitória do Alan Kiwick. A última corrida foi ano passado, vitória do Dan Hunt Jr., né? A vitória pela pole, vitória largando da pole aí, foi a 4, né? E a última foi o Kevin Harvick. Largando no top 5, tivemos aí 14 vezes em 39 corridas. E largando no top 10, tivemos 19 vitórias aí, largando do top 10. Largando aí de 21º para mais, aí tivemos apenas 3 vitórias, tá, pessoal? Então, bons números aí para a Phoenix. Lembrando que agora a pista está renovada, a pista ficou muito interessante aí. E vamos ver o que temos aí de grande corrida para a Phoenix. Corrida acontece no sábado à tarde. Perdão, no domingo à tarde, lá em Phoenix. No sábado à tarde tem a X-Men Series. Tá, pessoal? Então é isso mesmo, pessoal. A edição número 102 vai ficando por aqui. Obrigado, pessoal, por essa edição aí. Infelizmente estive sozinho. Obrigado por estar comigo. Deixe o seu like, envia, compartilha, troca, passa pra frente, empurra, faz o upload, download desse podcast aí, pessoal. Divulga ele bastante pra nós aí. Leva ele pro conhecimento de NASCAR aí. Claro que o espaço das perguntas é aberto para vocês deixarem as suas perguntas e também fazer críticas, fazer sugestões para nós aí, que estiver dentro do nosso alcance, será feito. Então, muito obrigado, pessoal. Uma ótima semana para vocês e cuidem-se bem.